magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. A manchete do jornal Linhas de Elvas avança com a investigação policial que permitiu colocar na cadeia um toxicodependente que furtava casas e lojas comerciais. O jornal titula Finalmente preso após um ano de roubos e assaltos, dando conta de que o assaltante vai cumprir pena efetiva durante 3 anos, acusado que foi da prática de vários crimes contra o património. Em 2 páginas revelamos quem são as empresas elvenses que se destacam pela solidez financeira, as quais possuem o estatuto de PME Líder Excelência. Fomos conhecer os clientes empresariais que, no ano de 2017, receberam o selo de qualidade PME Líder e PME Excelência, atribuído pelo IAPMEI às empresas que mais contribuíram para a competitividade e o crescimento da economia portuguesa. Nem todas possuem sede no Conselho de Elvas, mas todas elas desenvolvem sua atividade neste território ou são propriedade de alentejanos nas mais variadas áreas de negócio, desde o setor alimentar ao automóvel, passando pela construção civil e artigos de moda. Em comum partilham um estatuto de PME Líder ou Excelência que permeia o rigor e o profissionalismo de quem se notabiliza nos critérios financeiros da sua empresa. O novo mapa jurídico reorganizou tribunais, mas a comarca de Porto Alegre ficou esquecida. O Ministério da Justiça produziu um estudo de reavaliação da organização dos tribunais, propondo alterações um pouco por todo o país. A maioria dos juízes-presidentes que dirigem as 23 comarcas judiciais não conhecem o documento já entregue no Parlamento, não concordam com algumas das alterações propostas ou não compreendem a falta de propostas noutros casos. Para casos de falta de propostas, não há melhor exemplo que a comarca de Porto Alegre, a única que não foi contemplada com qualquer tipo de alteração neste relatório, que prevê um acréscimo de 79 pessoas nos quadros de pessoal em praticamente todo o país, no total de 37 juízes e 42 procuradores. A Praça de Touros de Barbacena acolheu, na tarde de sábado, dia 28 de abril, uma demonstração de pegas. A iniciativa contou com a participação dos grupos de forcados amadores de Porto Alegre, Arronches, Alter do Chão, Redondo e os Académicos de Elvas, sendo que as rezes foram gentilmente cedidas pela ganaderia Irmãos Serpa. Os lucros deste evento reverteram a favor das obras de conservação da Praça de Touros de Barbacena. A tradicional Romaria da Ventosa, na freguesia de São Vicente, realizou-se nos dias 27 de abril e 1 de maio. A população cumpriu assim a tradição de acampar em redor da Igreja da Ventosa, aproveitando também desenvolver diversas iniciativas. Munidos de tenda e utensílios indispensáveis, os convivas acabaram por passar um fim de semana largado no campo. Foi este o Magazine Semanal, obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Destaques do jornal Diário do Sul ao longo desta semana. A criminalidade no contexto escolar baixou nos 3 distritos alentejanos, com menos ocorrências e uma descida de crimes, sobretudo nas zonas exteriores aos estabelecimentos de ensino. Segundo o relatório anual de segurança interna, no ano letivo de 2016-2017, a GNR e a PSP registaram um total de 253 ocorrências no âmbito do programa Escola Segura, traduzindo uma queda próxima dos 5% face ao ano anterior. Destaque também para o Alentejo Mini Maker Fair. Esta iniciativa vai decorrer na Arena de Évora a 11 e 12 de maio. Cerca de 2 dezenas de fazedores, makers, vão mostrar e partilhar as suas ideias na primeira edição do Alentejo desta iniciativa. Um dos mais originais eventos para empreendedores e fazedores de todas as idades, que se iniciou há alguns anos nos Estados Unidos e que chega agora a Évora. Destacar que já foi escolhido o titular da Cátedra em Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Universidade de Évora e é o professor Luís Rodrigues. Esta cátedra foi criada em abril de 2017 e é promovida conjuntamente pelo CEIA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e ainda pela Universidade de Évora. Voltamos a falar da Romaria a Cavalo. Centenas de romeiros, oriundos de vários pontos do país, chegaram a Viana do Alentejo no passado dia 28 de abril, vindos da Moita, concluindo assim a 18ª edição da Romaria a Cavalo. De acordo com o presidente do município de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, a edição deste ano superou tudo, tendo afirmado que foi a maior romaria desde o seu reinício. Evidenciar também que Estremoz vai ser a capital da comida de rua. Entre os dias 2 e 3 de junho, cerca de 20 chefes portugueses e estrangeiros juntam-se no Convento das Maltesas para confeccionar pratos, onde o Alentejo fornece os seus melhores produtos. É um festival de comida de rua, sem bifanas nem hambúrgueres, que espera receber 2 mil visitas. Importa salientar ainda as jornadas sociocaritativas realizadas na cidade de Évora. Conseguir fazer melhor, prestar ajuda e auxílio a quem mais necessita, apostando num serviço adequado às necessidades existentes, foram os objetivos da realização das jornadas sociocaritativas e encontro dos centros sociais paroquiais da Arquidiocese de Évora. Mais uma iniciativa a destacar: de 7 a 11 de maio vai comemorar-se a Semana da Europa, na qual está incluído o Dia da Europa, que se celebra desde 1986 a 9 de maio. No Alentejo, há a destacar que Campo Maior vai receber um conjunto de iniciativas envolvendo alunos do 2º e 3º ciclos e essas atividades vão decorrer no Centro de Ciência do Café. Continuamos no Norte Alentejano. A Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo revela no dia 6 de maio os vencedores da 8ª edição dos Prémios de Turismo do Alentejo e da 4ª edição dos Prémios de Turismo do Ribatejo, numa cerimónia a decorrer no Centro Cultural de Montargil, no concelho de Ponte Sor. Dar nota que o Balcão Nacional de Arrendamento, que entrou em funções em 2013, até final de março de 2018 tinham sido já emitidos no Alentejo 184 títulos de desocupação de locado, como consequência de um total de 485 requerimentos de despejo. Nos dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça, o Distrito de Évora lidera a lista regional, mas os três distritos alentejanos juntos surgem muito abaixo da média do país, ilustrando a pouca expressão do mercado de arrendamento por cá. Por fim, dizer que o município de Reguengos de Monsaraz tem fortes probabilidades de acolher o Congresso Mundial de Enoturismo agendado para 2020. A informação, dada em primeira mão ao Grupo Diário do Sul, é entendida pelo Presidente da Câmara, José Calisto, como o reconhecimento da notoriedade do concelho no que respeita aos dois setores que são classificados como os motores da economia local, os vinhos e o turismo. Terminamos então a síntese das principais notícias publicadas no Jornal Diário do Sul ao longo desta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição, Linhas de Elvas e Diário do Sul.